Um exemplo tão forte, tão poderoso disso, está lá em 2º Livro dos Reis. Abra sua Bíblia. 2º Livro dos Reis, capítulo 9. O profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, leva este vaso de azeite contigo e vai a Ramote de Gileade. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos, leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor. Diga comigo, e diz: assim diz o Senhor. Veja o processo. O profeta Eliseu já tinha recebido uma palavra do Senhor. Deus disse: faça isso, Eliseu. Eliseu chamou um dos seus filhos, um discípulo, e disse: vá lá, faça isso, e declare, e dize: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel, então abre a porta e foge, e não te detenhas, não fale mais nada. Portanto, foi o jovem profeta, Ramote de Gileade. Entrando ele, viu que os capitães de exército estavam assentados ali, disse ele: capitão, tenho uma palavra para te dizer. Respondeu Jeú: a qual de todos nós? Disse ele: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça. E lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungir-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe a todos do sexo masculino, tanto o escravo como o livre em Israel. A casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Saiu Jeú aos seus servos, servos do seu senhor, perguntaram: vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Respondeu Jeú: bem conheceis esse homem e o seu falar. Um profeta de Deus é reconhecido no seu falar. Ele não fala de si mesmo, ele fala dos oráculos de Deus, do que recebeu de Deus, do que ouviu de Deus. Versículo 12: mas eles disseram: isso não é verdade. Conta-nos o que ele disse. Disse Jeú: eis o que ele me falou, eis o oráculo que ele derramou sobre mim, eis a palavra que ele recebeu de Deus e repetiu sobre mim: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Versículo 13: então apressaram-se e, tomando cada um a sua capa, colocou-a debaixo dele no mais alto degrau. Então tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Aqueles servos instantaneamente passaram a proceder de acordo com a palavra liberada pelo profeta sobre Jeú. Deus deu uma palavra a Eliseu, Eliseu compartilhou aquilo com um dos seus discípulos, o discípulo foi lá e disse: assim disse o Senhor, o oráculo do Senhor é, você está sendo ungido rei. Instantaneamente, os servos dele não discutiram. Há um segundo antes, ele estava falando: que esse louco veio falar com você? Esse louco não, nós sabemos quem é ele e sabemos qual é a sua fala. Esse é um homem de Deus. O que, que ele disse? Ele disse que eu sou ungido rei, assim diz o Senhor. Imediatamente os seus servos o coroaram, o honraram, tocaram a trombeta e saíram com ele. Apressaram-se, tomaram cada um a sua capa e colocou-o debaixo dele. Versículo 14: assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Mas o rei Jorão voltara para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade nem escape para ir anunciar isto a Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava acamado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Quando o atalaia que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que vinha, disse: veja uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro e pergunte: a paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú. Versículo 18. E disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia anunciou, chegou a eles um mensageiro, porém não volta. Então enviou o rei outro cavaleiro, chegando este a eles, disse, assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú, que tens com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia anunciou, também este chegou a eles, porém não volta. O guiar do carro de guerra se parece com o de Jeú, filho de Ninsi, pois guia como um louco, ordenou Jorão. Aparelhe o carro, e aparelharam o seu carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Vendo Jorão, a Jeú perguntou, a paz, Jeú? Respondeu ele, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Voltou-se Jorão e fugiu, clamando a Acasias, a traição, Acasias. Então Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Disse Jeú a Bidcar, seu capitão, toma-o, lança-o no campo de Nabote, o jezreelita. Lembra-te de que indo eu e tu junto a cavalo, após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença. Ontem eu vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e certamente te farei pagar por ele neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o, lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Repita comigo, conforme a palavra do Senhor. Se nós pudéssemos nomear, essa seria a pior, a mais terrível das ilustrações ou dos exemplos para avaliarmos o que é o poder da palavra do Senhor. Para entendermos mais ampliadamente, Jezabel perguntou ao seu marido Acabe, por que você está tristinho, filhinho? O Nabote não quer me dar o campo dele, a vinha dele. Uai, mas como assim não quer? Eu já falei com ele para ele me vender e ele não quer me dar. Aí Jezabel falou assim, não tem problema, eu mato ele e você fica com o campo dele. Nabote era um homem santo de Deus. Jezabel foi lá, matou Nabote e falou assim, toma posse da terra, é sua agora. Aquela vinha que você tanto desejou, agora é sua. E o Senhor liberou uma palavra, vai morrer toda essa família nesse campo. Um oráculo de Deus. Deus falou, vai morrer nesse campo. Lá na frente, sem nenhuma ligação de uma história com outra, humanamente pensando, Deus leva Jeú a uma batalha, dá a ele uma estratégia, ele mata um dos filhos de Acabe e um deles lá, o rei Jorão, disse Jeú abdicar, lança-te. Então viu o sangue de Nabote e eles se levantaram e disseram, pega ele e coloca lá no campo. Versículo 25, disse Jeú abdicar no seu capitão, lança-o no campo de Nabote, o jezreelita. Ele ainda não morreu. Lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalo, após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença. Eles vão morrer no campo. Faça conforme a palavra do Senhor. Parece que Jeú armou. Não, Deus precisou então de Jeú pegar o cadáver ou o homem moribundo e levá-lo lá naquele terreno. Mas Jeú diz assim, Deus disse que eles vão morrer lá. Tem um oráculo de Deus, cumpra-se o oráculo de Deus. Aquele homem, depois de alguns anos, foi morrer exatamente no campo de Nabote, porque Deus disse, aqui vai morrer todos aqueles que empreenderam contra Nabote. Um oráculo do Senhor pode ser esquecido pelo povo durante anos, mas se Deus liberou, não tem chance de não se cumprir. Mais à frente, você lê a história, que eles chegaram no palácio e estava lá Jezabel. E Jezabel se pintou, se escondeu e tentou mais uma vez enganar Jeú. E Jeú lança uma palavra, Jezabel cai da janela, se esborracha lá embaixo. A Bíblia diz que o sangue espirra pela parede. E teve um momento lá que ele falou assim, vai lá, enterra ela. Enterra lá no campo. Porque a casa já era ali ao redor da vinha de Nabote, a antiga vinha de Nabote. E quando eles chegaram lá, não havia mais Jezabel. Os cães, os animais, os pássaros já tinham comido sua carne, como havia declarado o Senhor lá atrás. Um oráculo de Deus E esse é talvez o pior exemplo que poderíamos usar. Mas fica explícito. Ninguém altera. Ninguém altera. O que Deus disse, ninguém muda. Deus disse, disse o Senhor, está feito.